a gente jogou bem demais. O vento muito forte, não tinha como trabalhar muita bola por cima, lançamentos e tudo, mas deu certo. Conseguimos mais um gol do nosso artilheiro, seguramos ali atrás e não tomamos o gol. Então, uma vitória, 3 pontos e vamos aí bastante.